Honey. Eu me lembro bem. O seu beijo me fazia como se eu não tivesse tocando o chão. Me põe a flutuar. E esse toque teu me deixava arrepiada. Um pouquinho zonza, me põe a gaguejar. Oh, meu bebê, bebê, baby, não para. Não, eu sei que eu não mereci o amor que deu pra mim. Então você foi se basta na nossa relação. Seu coração, eu tenho bem noção que eu magoei. Mas olha o que faz bem essa separação. Mas baby, eu dava tudo pra sentir o teu toque no meu corpo. Outra vez eu dava tudo pra sentir de novo o teu beijo. Eu beijo bom pra te ter aqui comigo. Outra vez eu dava tudo pra ter de novo o teu beijo. Eu beijo Rony Moreno, fazendo sua festa. Banda Louca Tentação. É, agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que o sino é forte, vai doer agora. Arrumei minha mala e tô caindo fora. Não sei se percebeu, mas desviou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor. Choro embora, eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor, amor. A mala é falsa, amor. Engole, choro embora, eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor, amor. Banda Louca Tentação, a inovação do Tecno Melody. Forte vai doer agora. Arrumei minha mala e tô caindo fora. Não sei se percebeu, mas desviou. Caiu na rotina, você desviou.